nós. Temos o poder de sermos mais do que heróis. Super eu, super você, super todos nós. Vivemos do poder que temos, não temeremos mais. Mais uma vez se ergue o sol, e lá vai super alguém, um super qualquer anônimo, usar o poder que tem. Ônibus super lotado, carteira super vazia, vai buscar o suprimento para superar o dia. Seu poder parece simples pra quem tá acostumado a ver tudo como está, celebrar quem é transformado por alguém igual a ele, que do tijolo faz a casa, não igual aquele mora que a chuva cai e arrasa. Mas é casa, casa mesmo, o aconchegante abrigo daquelas que faço sem nenhuma delas consigo, porque fomos enganados na hora de negociar. Tanto poder de fazer, por pouco poder de comprar. Realidade é mudar, tanta coisa pra saber. A principal é que o mundo depende do seu poder, depende do valor daquilo que você faz. Isso já é prova que você merece mais. Mais amor, mais valor a quem faz, quem se move com o próprio poder. Acorda esse povo, souber que faz mover o mundo até parar o mundo. Mais amor, mais valor a quem faz, quem se move com o próprio poder. A quando esse povo souber, quem faz mover o mundo até parar o mundo se quiser. E lá vai super alguém, qualquer super atrasado, mal transporte que tem quebra no meio da estrada. Fica preocupada com a hora de chegar, pois agora é contratada porque sabe transformar. Dilatados a ensacados é algum tipo de comida, bem lavada, bem cortada, mal passada, bem cozida. Pra estressados e apressados, receita bem conhecida, mas é super educada, não quer dar um fim à lida. De volta tormentosa e permanência cansativa, não é super poderosa, se esforça pra estar viva. Gasta pouco a pouco a vida, exercendo esse poder de alimentar pessoas pra que mais possam viver. Tanta coisa pra saber, mudar a realidade depende do seu poder. Saiba que nunca é tarde, pois a força que tu usa no trabalho dia a dia pode até parar o mundo, usada com sabedoria. Mais amor, mais valor a quem faz, quem se move com o próprio poder. Acorda esse povo, souber quem faz mover o mundo até parar o mundo. Mais amor, mais valor a quem faz, quem se move com o próprio poder. Acorda esse povo, souber quem faz mover o mundo até parar o mundo se quiser. Vivemos da força que temos, somos nossos próprios rivais. Difícil enxergar sozinho quem vive do que você faz. Por isso, nosso poder é subvalorizado. Viramos subproduto desse supermercado, onde chamam seu poder apenas de mão de obra e pagam o preço que querem, não o que você cobra. Gosta de viver de sobras, deixe tudo desse jeito. Mas conheço uma manobra, um plano quase perfeito. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invisível, negar quando a regra é vender. Sua força faz mover as engrenagens do mundo. Da alta tecnologia ao solo menos fecundo, você quem gera a riqueza que está ao seu redor, mas recebe miséria em troca do teu suor. Deixa o poder de fazer, temos poder de parar. Parar é o superpoder de poder recomeçar.